Alguém pensa que Jesus ainda está na cruz, onde ele padeceu. Ele apenas veio aqui só para cumprir as ordens de Deus. O túmulo está vazio, não existe o Cristo que ali foi sepultado. Jesus Cristo está vivo, ele subiu para os céus, ele foi ressuscitado. Jesus está vivo. Deixou de ser a luz e também o Salvador. Ele ainda é o mesmo que cura os enfermos, é o libertador. Alguém pensa que Jesus ainda está na cruz, onde foi crucificado. Jesus Cristo está vivo, ele foi ressuscitado. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Está vivo, ele está nos céus com...